Amém? E em período de festa, nós só nos podemos alegrar com Deus, porque o nosso Deus é bom. Vocês lembram-se, no princípio do ano, Deus deu-nos uma palavra, e nós temos andado um pouco aqui à volta deste aspecto, e eu sei que quando Deus nos dá uma direção, normalmente o diabo tenta contrariar isso. Ou o diabo, ou então às vezes até há pessoas também, às vezes há pessoas que são um pouco céticas, há outras que gostam de contrariar, estão sempre do lado contra. Eu uma vez ouvi alguém dizer, estava a explicar, estava a haver uma discussão política de várias pessoas, e normalmente quando é discussões políticas eu nunca me meto, fico sempre à parte, deixo-os discutir e eles discutam. E alguém estava lá no meio daquela discussão, uma série de pessoas a discutir, e para aqui, e o outro, e não sei quem, mas não sei quantos, e alguém disse assim: olha, para mim, eu já decidi, eu voto sempre do lado contra. Quem estiver no poder, eu voto sempre contra ele. Ok, é um critério, ok? Toda a gente tem direito a ter esse critério, mas é um critério. E há pessoas, às vezes, também, às vezes na vida, que estão sempre, quando parece que Deus está a dirigir para um lado, eles estão sempre contra. E nós dissemos que no princípio do ano que Deus nos deu esta palavra. Deus quer coroar este ano 2009 como um ano de bondade. Amém? Nós acreditamos que iremos experimentar, ver a bondade de Deus em nossa vida. Então, não só o diabo quer contrariar, como às vezes nós também, por algumas circunstâncias, parece que custa acreditar que nós iremos viver um ano coroado com a bondade de Deus. Mas eu acredito, e por essa razão eu tenho insistido, tenho pregado e vou pregar até ao fim, e vocês vão experimentar a bondade de Deus na vossa vida. Amém? E deixem-me hoje dar mais um passo nesse sentido. Aliás, Salmos capítulo 34, livro dos Salmos capítulo 34, no versículo 8, há um versículo que diz, aliás, este versículo diz alguma coisa que nós dizemos muitas vezes aqui na igreja. E hoje deixem-me ter uma conversa convosco. Posso ter uma conversa convosco? Hoje não é pregar, vou só ter uma conversa convosco, está bem? Diz assim a palavra de Deus em Salmos 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Diga lá comigo: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Aqui o salmista Davi está a desafiar-nos para alguma coisa que é palpável, visível, e nós podemos experimentar. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Depois diz no resto do versículo: bem-aventurado o homem que nele se refugia, bem-aventurado o homem que se esconde em Deus, bem-aventurado o homem ou a mulher que encontra segurança em Deus, porque essa pessoa vai experimentar o quê? A prova e a visibilidade que o nosso Deus é bom. Provar e ver são duas características humanas, ok? Provar e ver é uma característica humana, está certo? Vocês podem ver e vocês podem provar. Amém? Quem é que já provou boas sardinhas este ano? Ok. Amém? Estão boas, não estão? Contraria o ano passado. O ano passado as sardinhas não... Foi um ano assim complicado, não é? Foi difícil arranjar boas sardinhas. Num caso ou noutro apareceu, mas foi mais... Nós provámos e vimos, não é? Porque às vezes olhamos para os pés delas e o aspecto dela é lindíssimo, não é? Olhos brilhantes, pele assim toda brilhante ali, todas fresquinhas, assim todas encurvadas, porque estão mesmo fresquinhas, mas se não tem lá o sabor, nós vamos, ao provar, é que nós vamos ver ou não se realmente aquilo que nós estamos a ver corresponde àquilo que nós estamos a provar. Isto são duas características humanas. Também é uma característica que nós podemos chamar empírica, ou seja, aquela característica em que nós podemos comprovar que realmente aquilo é verdade. Deus é bom porque eu já provei. Ok? Deus é bom porque eu já provei. Ok? E então nós dizemos: ah, realmente, eu ainda não tinha provado que Deus é bom, mas agora eu provei, então Deus é mesmo bom. Eu quero dizer-vos que ainda bem que nós podemos provar que Deus é bom. Amém? Mas nós também iremos ser desafiados para alturas em que nós temos que ser fortes, temos que ser determinados, consistentes e persistentes para realmente provar a bondade de Deus. Amém? Deixem-me dizer, ouça com atenção, hoje em dia há um apelo muito interessante, e até mesmo no meio do cristianismo, para um tipo de solicitação cristã e de fé cristã que mais ou menos resume nisto. Ou seja, nós queremos chegar, ver e vencer. Ok? Chegar, ver e vencer. E ouça com atenção, a vida cristã não é assim. Não é chegar, ver e vencer. É chegar, ver, lutar, persistir, caminhar e nós vamos vencer. Amém? Porque hoje em dia Há pessoas que vêm à igreja naquela perspectiva de mais ou menos quem vai fazer uma consulta no horóscopo, ou quem vai fazer uma consulta numa pessoa que faz uns serviços, mais ou menos do género, eu tenho um problema, resolvo o meu problema. Ok? Você sabe, eu no curso que estou a tirar, na ciência das religiões, cada um de nós às vezes é obrigado a trabalhar algumas religiões. E eu tenho procurado ficar sempre na área do cristianismo, ando ali por outras, mas mais ou menos vou desenvolvendo, e eles também permitem, porque é a minha área, e vou andando para ali. Mas alguns colegas vão para outros lugares, vão para outras situações, e às vezes nós trocamos experiências. E alguém esta semana estava a trocar uma experiência por causa de um ato religioso que participou, e este é um ato religioso que envolve demónios, que envolve espíritos, que envolve coisas muito perigosas, e aquela pessoa estava impressionada porque disse: vocês não imaginam a quantidade de gente que estava ali. Um lugar que não é público, um lugar que as pessoas não sabem onde é que é, mas as pessoas vão lá, a quantidade de gente, gente de idade, gente com crianças, gente com imensos problemas, e vão lá para resolver o problema na hora. E hoje em dia nós somos muito solicitados, e meus irmãos, e há cristãos também a ter esta perspectiva de: eu quero provar e ver que Deus é bom já agora, ou então Deus não é tão bom como diz. Deus não é tão bom como diz. Eu ontem vi um filme que me deixou perturbado. Comecei a ver aquele filme e achei o filme tão... Eu estava a ver aquele filme, mas este filme não... não, isto nem é filme, isto não é... Não estava a gostar nada do filme, mas o filme estava ao mesmo tempo a puxar assim para a deixar-nos agarrados por causa da situação. E aquele filme deixou-me perturbado, não é por causa do filme, é porque o filme era baseado numa história verídica, numa história verdadeira. E ao ser baseado numa história verdadeira, eu pensei, não consigo deixar de me aliar desse aspecto. Aquilo aconteceu a alguém. Ok? Aquilo aconteceu a alguém. E no meio daquela situação estava a mãe daquele jovem que morreu, que foi morto aos 15 anos. E ela, quando estava a desabafar com o psiquiatra, quando estava a desabafar a sua dor, ela estava a dizer: afinal, nesta hora, quando eu precisei de Deus, aonde é que está Deus? Porque é que ele não veio cá abaixo e mostra? Porque agora eu não sou capaz de acreditar em Deus. Porquê? Porque a situação da vida dela levou a um ponto em que ela não foi capaz de acreditar em Deus. Ouça com atenção. Se calhar, pelo filme, não posso dizer na totalidade, mas se calhar aquela mulher chegou a um ponto em que ela nunca quis saber de Deus. Como é que ela agora pode exigir que Deus está lá? Mas a verdade é esta, é que as pessoas hoje habituaram-se. Quando eles não querem saber de Deus, não estão interessados em Deus, Deus para eles é alguém muito distante e para o qual eles não dedicam um único tempo, um bocadinho de tempo sequer a Deus. Antes, pelo contrário, não querem saber de Deus, ainda desdizem mal de Deus e ainda vivem naquela perspectiva, apenas vão aos atos religiosos em épocas especiais, mas depois, quando algum mal lhes acontece, eles reclamam contra Deus. E eu sei com atenção, esse Deus nunca vai socorrer as pessoas de maneira nenhuma. Vamos dizer isto às pessoas: vocês não vão ter socorro de Deus se primeiro nós não nos dermos a Deus. Não é ao contrário. Ouça, a ideia científica, a ideia que hoje nós vivemos no tempo de hoje, em que a ciência prova isto ou prova aquilo, é: se eu puder provar, isto é verdade. Se eu não puder provar, então não é verdade, é apenas uma teoria. Mas a fé não é isso. A fé é o seguinte: primeiro eu creio, depois eu irei ver. Amém? Vocês estão a ver, são duas perspectivas completamente diferentes. Provar e ver que Deus é bom requer, da minha parte, uma atitude de fé persistente, até que Deus mostre a sua bondade na sua plenitude e eu desfruto a bondade de Deus. Porquê é que eu vou ver, porquê é que eu vou provar e porquê é que eu vou ver? Porque eu já creio que Deus é bom. Não é ao contrário. Às vezes nós desafiamos: prova e vê que Deus é bom. Ok, então vamos lá aqui fazer uma prova. Se der resultado, eu vou achar que Deus é bom. Não é assim que as coisas funcionam. Eu creio, então por causa disso, por causa da minha fé e porque a fé cresce no nosso coração, eu posso descobrir que Deus é bom. Amém? Dizer, considerar, expressar, pregar acerca da bondade de Deus nunca serão suficientes para conseguir exprimir tudo o que significa a bondade divina e tudo como ela pode ser vivida. Qualquer consideração, qualquer pregação sobre o assunto fica sempre aquém do seu amplo significado. Ou seja, quando o salmista Davi nos diz: provai e vede que Deus é bom, ele está a dizer que, para além daquilo que o João Pedro um dia vai pregar ou outro qualquer vai pregar, tu podes provar Deus, tu podes ver a bondade de Deus, Tu podes provar a bondade de Deus, tu podes ver a bondade de Deus. Amém? O que é que isto significa? Eu vou tentar ensinar, eu vou tentar explicar, a vossa fé vai ser desafiada, a vossa fé vai ser solicitada, mas há uma experiência, há uma dimensão de experiência pessoal que é fundamental. Nós precisamos de experimentar pessoalmente. Cristianismo é isto, é nós experimentarmos a presença de Deus. Amém? Nós não cantamos, nós não temos. Na sexta-feira, quando nós falámos aqui sobre a unção do Espírito Santo, louvar a Deus, e nós terminámos o culto daquela maneira em que nós louvámos a Deus e deixámos que o Espírito de Deus nos envolvesse nesta atmosfera, não é para apenas criar um ambiente para a mensagem, para a pregação, ou para ser um tempo mais agradável no culto. Não é nada disso. É para que nós possamos realmente, com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa rendição a Deus, deixar que Deus encha completamente esta atmosfera, tanto interior como esta atmosfera aqui onde nós estamos, da sua presença, e nós podemos palpavelmente provar a bondade de Deus. Amém? Podemos ver mesmo a bondade de Deus, que depois se reflete nas coisas da nossa vida. Nas coisas da nossa vida. Se reflete em resultados na nossa vida. Se refletem em áreas da nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é provar. Provar é o ato de ativar o paladar ou o olfato para melhor saborear todos os aromas e sabores daquilo que nós podemos comer, ou as iguarias comestíveis. Vocês dizem, mas pastor, disse olfato, sim, porque para nós realmente saborearmos uma coisa, tem que estar apurado o nosso paladar e também o nosso olfato. Ok? Porque se nós estivermos constipados e não tivermos cheiro, as coisas não sabem bem, não sabem tão bem, ou não sabem de uma forma igual. Há aqui um conjunto dos nossos sentidos para que esses aromas possam sair cá para fora. Agora, se a palavra de Deus é o nosso alimento, por excelência, é ou não é? Jesus disse, não só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é o nosso alimento, está certo? Amém? Então, pelo qual o homem se alimenta de Deus, então o ato de ser, de ter os apurados os paladares, traz à refeição espiritual, ao nós nos alimentarmos da palavra de Deus, quando tu tens o paladar e o olfato espiritual apurado, traz à refeição o quê? Um novo prazer, uma nova alegria, uma nova degustação que amplia o valor nutritivo daquilo que tu estás a comer. Ou seja, a prova completa-se pela ação conjunta entre os sentidos físicos e os sentidos espirituais. Entenderes a mensagem e deixares que ela fale ao teu coração. Amém? Por essa razão, meus irmãos, é tão importante nós estarmos atentos, estarmos de ouvidos com ouvidos de ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Quando abres a Bíblia para leres a Bíblia em tua casa, ouve aquilo com atenção, desperta os teus sentidos. Não é possível estar a ler a Bíblia e depois ter uma multidão de coisas à nossa volta que nos distraem. Não funciona, não precisas de ler a Bíblia o dia inteiro, mas pelo menos tira 5 minutos em que lês a Bíblia, mas naqueles 5 minutos tu concentras a tua atenção na palavra de Deus. Amém? Nós devemos ter estas duas áreas em questão, em trabalhando em conjunto, ou seja, a parte física e a parte espiritual, o intelecto e o coração. Amém? Ouvir e entender com o coração. Ouvir a palavra de Deus e entender. É por essa razão, meus irmãos, que a fé tem que ser inteligível. A fé não é nós crermos numa coisa que nós não percebemos. Tu não podes crer numa coisa que não percebes. Tens de crer numa coisa que tu percebes. Amém? Porque é que a palavra de Deus tem que ser aprofundada? Para eu perceber. E quando eu percebo, eu entendo, eu creio. E quando eu creio, a fé é gerada no meu coração, e essa fé que é gerada no meu coração traz a mim e traz a ti a todas as coisas que Deus prometeu a nosso respeito. Amém? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Deuteronómio, capítulo 30, e nós vamos ver isto como a palavra de Deus nos mostra. Deuteronómio, capítulo 30. Veja bem, eu acredito que provar é nós completarmos esta ação conjunta entre os sentidos físicos e os sentidos espirituais. Deuteronómio, capítulo 30. Deus é bom. Amém? E tu podes provar a bondade de Deus. E tu podes ver a bondade de Deus. Amém? E então nós devemos aliar estas características muito importantes, como diz aqui na palavra de Deus. Diz assim, Provérbios, capítulo 30, versículo 11, diz assim: ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Amém? Deus está a dizer, Este mandamento que hoje te ordeno, isto tem a ver com os mandamentos, com a palavra de Deus, não está longe, não te é difícil demais. Aquela ideia de que os mandamentos ordenados por Deus são difíceis, a Bíblia não corrobora. Não é verdade. Tudo o que Deus nos pede não é difícil. É possível cumprir. Amém? Estão a entender? E mais, não só é possível cumprir, como nem sequer está longe de ti. Veja o que diz aqui no versículo 12. Não está nos céus para dizeres. Quem subirá por nós aos céus, que não o traga e não o faça ouvir para que o compramos? Nem está no outro lado do mar para dizeres que atravessará por nós o mar para que não o traga e não o faça ouvir para que o compramos. Ou compramos, peço desculpa. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Para quê? Para a cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E o versículo 9, na parte final, diz assim, vamos ler o versículo 19 todo, aliás. O versículo 19 diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos. Amém? Reparem bem, qual é a mistura ou o conjunto que está aqui. Ele diz aqui, esta palavra está muito perto de ti, está na tua boca. Amém? Com a tua boca, tu tens os sentidos do paladar. É ou não é? Tu podes provar, físico, e está no teu coração, no teu espírito. Amém? Está nestes dois aspectos, no sentido de nós podermos perceber. Tu só podes comer uma coisa que estás a perceber. Na verdade, quando nós estamos a ouvir a palavra de Deus e estamos a pensar noutra coisa e estamos a achar que é uma grande seca e não estamos a perceber, na verdade nós não estamos a comer. Nós não estamos a abrir a boca. Estamos a rejeitar. Estamos a fechar a boca. Estamos a fazer dieta. Ok? Ou estamos, neste caso, mais a fazer jejum do que dieta. Ok? Porque dieta ainda se come. Agora, no jejum é que não se come nada. Estão a entender? Mas com a tua boca e com o teu coração. Ou seja, para nós realmente descobrirmos esta bondade de Deus, para eu provar a bondade de Deus, eu tenho que aliar estes dois aspectos. Entender as coisas, perceber as coisas, ouvir as coisas, receber as coisas, entender o que Deus quer dizer e aceitar no coração. Amém? Quando isto acontece, a fé é gerada. Amém? A opção alimentar de aliar a necessidade física com os sentimentos ou os sentidos mais profundos, ou seja, a boca e o coração, tornará a refeição completa. Provar que Deus é bom é ouvir a palavra de Deus, é entender a palavra de Deus e aceitá-la no coração. Então, pastor, mas não é ver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, fazer um desafio a Deus e Deus responder. Não, começa com isto. Não está longe de ti. Tu podes cumprir, tu podes aceitar, tu podes entender, tu podes ter esta palavra no coração. Amém? Tu podes ter. Tu podes ser um vencedor. Tu podes realmente experimentar esta palavra. Apreciar os sabores diversos da bondade de Deus, expressa na sua palavra, completa e inova tudo o que Deus quer dizer, fazer, mostrar e mais, e acrescentar. Amém? Quando eu percebo as coisas e eu aceito no meu coração, quando eu começo a apreciar a palavra de Deus, quando eu começo a criar condições para apreciar a palavra de Deus, eu começo a descobrir coisas mais profundas e chegar mais longe. É por essa razão que eu considero muito útil, quando os irmãos vêm para a igreja com caderniz e canetas para apontar e tomar nota, isso mostra que vocês estão a apreciar de forma diferente. Amém? Isso mostra que vocês estão a receber para depois chegar a casa, ler os apontamentos, remoer aquilo, voltar a pensar e deixar que aquilo faça algum efeito na nossa vida. Meus irmãos, a única forma de nós provarmos a bondade de Deus é nós realmente nos alimentarmos dessa palavra, e alimentar dessa palavra significa que eu aprecio aquela comida. Eu aprecio este alimento. Amém? Vamos lá pensar. Se calhar alguns de nós aqui, eu espero que quase todos, ou pelo menos todos, estamos bem na vida. Já passámos algumas lutas, já passámos algumas dificuldades, mas eu acho que vocês estão bem na vida. Ah, pastor, é claro, se eu tivesse uma casa com piscina, se eu tivesse dois carros, se eu tivesse... Isso estava melhor, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar que as coisas estão a correr, estão a andar. Amém? Estamos passo a passo a construir um futuro, a ver as coisas de Deus, a ver Deus trabalhar, ok? A pergunta é, porquê é que vocês continuam a vir à igreja? Não, vocês não vêm apenas à igreja porque para que Deus vos dê alguma coisa. Vocês já vêm à igreja porquê? Porque apreciam. Amém? Porque se sentem bem. Porque estão a experimentar alguma coisa que realmente faz sentido na nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus faz todo o sentido em nós. O Espírito de Deus trabalha em nós. Amém? Eu ouvi alguém esta semana, não vou falar de quem, não vou sequer dar qualquer dica, mas alguém a criticar e a dizer que se as pessoas não trabalham, e falava num aspecto religioso, naquilo que aquela pessoa defendia, ela diz: ah, se vocês não fazem mais que os outros, não fazem isto, fazem aquilo, as pessoas ainda vão para as igrejas onde ensinam doutrina. O líder desta igreja está a dizer que há igrejas que ensinam doutrina, o que significa que na igreja dele, ele não ensina doutrina. E quem não ensina doutrina não percebe que provar Deus começa aqui. Começa em provar a palavra, porque nós estamos a entender. É assim, isso agora faz sentido. Porque é que Deus fez isto? Agora faz sentido. Agora eu percebo. Agora é que eu percebo porque é que as coisas acontecem desta maneira e daquela, meus irmãos. Quando isto acontece, nós estamos a abrir uma série de oportunidades, uma série de possibilidades de nós compreendermos Deus de uma forma diferente. E quem compreende Deus de uma forma diferente vai provar a bondade de Deus. Isso é garantido. Porque é isso que a palavra de Deus está aqui a dizer. Esta palavra está junto de ti. Está na tua boca para tu te alimentares, para tu entenderes com o teu cérebro, para tu perceberes o que quer dizer. E se não percebes, não deixes de lado, não ponhas de lado, mas aprofunda, estuda, pergunta, questiona. Se és chato a perguntar mesmo, até perceberes. Porque quando perceberes, tu vais experimentar a bondade de Deus. Porquê? Porque só quando nós percebemos, as coisas descem ao coração. Amém? Vamos ter respeito pelo nosso coração. O nosso coração não entende estupidezes. Na ignorância. O nosso coração só recebe aquilo que percebe. Amém? Estão a entender? A fé, quando é entendida, nós percebemos. Há um mundo imenso que se abre e essa condição dá oportunidade para que nós entendamos coisas ainda mais profundas. Estão a entender? Provar e ver que Deus é bom. O apóstolo Pedro, ele disse: agora que já provaste que o Senhor é bom. Amém? Está a falar lá com a igreja, está a dizer: vocês devem se alimentar do leite puro, daquele leitinho diário que vocês devem tomar. E agora que já provaste que Deus é bom, ou seja, Pedro partia deste pressuposto que quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós já conseguimos provar que Deus é bom. O desejo ardente pelo alimento, que é o que ele está a dizer, pressupõe gostar de algo, mostrar prazer pelo alimento. E quando nós temos prazer pelo alimento, nós percebemos a bondade de Deus. Amém? Nós entendemos a bondade de Deus. Não apenas por necessidade ou obrigação. É por essa razão, meus irmãos, que quando as pessoas vêm à igreja, quando as pessoas te pedem ajuda, quando as pessoas pedem que ores por ela, porque estão em grande necessidade, porque estão num momento de grande necessidade, estão a passar muita necessidade, algumas vezes vêm apenas buscar a Deus para te solucionar o problema e querem de toda a maneira e querem que as pessoas tenham uma atenção especial e querem que as pessoas lhes mostrem tanto alguma diferença porque eles sentem que estão a sofrer e ninguém quer saber do seu sofrimento, continuam a centrar neles, na sua necessidade, que na verdade a única pessoa no mundo que está a sofrer são eles, coitadinhos. Mas ninguém sofre, mais ninguém luta, mais ninguém passa por necessidades. Algumas pessoas pensam porque, por se queixarem muito, são os únicos que passam essas necessidades. Sabe que há muita gente, e eu sou pastor, eu sei o que estou a dizer, há muita gente que passa necessidades piores do que alguns que se queixam e não abrem a boca. E estão ali a sofrer e a lutar. Mas ouça com atenção, é momentâneo, porque não há sofrimento na vida cristã que não tenha a recompensa. Amém? Deus não nos destinou para o sofrimento. Nós não estamos aqui para passar por sofrimento. Estamos apenas, para viver no sofrimento. Mas podemos passar por ele, mas não vamos viver lá. Nós estamos sempre a alcançar a vitória. Porquê? Porque nós provamos a bondade de Deus. Amém? Nós entendemos o que é que Deus quer para nós. Quando as pessoas apenas vêm por necessidade, ou por obrigação, ou ainda pior, por medo. Têm medo do castigo de Deus. Nunca provam a bondade de Deus. Conhecem qualquer coisa de Deus. Falam a respeito de Deus. Eu já ouvi cristãos que conhecem a Bíblia, às vezes sabem versículos mais de cor do que eu, É fácil, eu não sou pessoa de decorar versículos. Ok? E eles, quando falam, às vezes, do problema que estão a viver, falar com eles, ou falar com uma pessoa que nunca acreditou em Deus, é a mesma coisa. Falam, sabem porquê? Pela razão simples, que eles não estão a ter prazer na palavra. Ter prazer na palavra é ter gosto por ler a palavra. Ter desejo em aprofundar a palavra. Tomar notas para perceber mais, para discutir mais, para entender melhor. Vir à igreja com desejo de dizer, nunca mais chega à sexta-feira, nunca mais chega ao domingo, ou nunca mais chega às quartas-feiras com os grupos familiares. Eu quero estar ali para ouvir a palavra de Deus, ou nunca mais chega esse tempo para recomeçarmos a escola bíblica. Eu quero aprender mais da palavra de Deus. Amém? É este desejo que vai mudar as coisas, que faz com que nós tenhamos prazer em alimentar-nos. Eu não sei, mas vocês não gostam de se sentar à mesa e comer uma boa refeição? Eu gosto. Amém? Há pessoas que dizem, ah, pastor, isso é carnal. Ok. Deixa-me dizer uma coisa. Cristianismo, se podemos usar a palavra religião, e a palavra religião não tem mal nenhum, nós quando dizemos que as pessoas são religiosas, é que às vezes nós conotamos aquelas pessoas que, na verdade, apenas têm um sentimento que nós denotamos como um sentimento falso, ou um sentimento de apenas se interessar por Deus em ocasiões especiais ou em certas circunstâncias, mas na verdade não vivem um cristianismo autêntico. Porque a palavra religião não tem nenhum mal, está certo? Há uma religião pura, a cristã, está certo? Mas o cristianismo é a religião da refeição. Amém? Meus irmãos, o nosso dia de jejum, quando nós fazemos, e nós jejuamos, cada um à sua maneira, e nós oramos durante esse dia, depois temos aqui um culto de celebração e de orar uns pelos outros, e depois todos nos juntamos, e normalmente até que procuramos sempre acabar o culto um pouco mais cedo, ou tentamos acabar um pouco mais cedo, nem sempre é possível, mas quando nós nos juntamos, aquilo é a continuação do culto, comer juntos. Amém? Posso dizer aqui uma coisa? Não é tentar chegar primeiro às mesas para comer mais que os outros. Isso mostra o nosso cristianismo. Mostra o nosso amor. Porque quando os irmãos encontram lá a igreja em Corinto, quando o apóstolo Paulo fala acerca da comunhão, acerca da ceia do Senhor, a ceia do Senhor deles não era como a nossa. Mas a ceia do Senhor na igreja primitiva não era como a nossa, em que nós aqui, uma vez por mês, há algumas igrejas, é todos os domingos, nós nos juntamos e tomamos os chimbos, o pão e o vinho. Não era nada disso. A ceia do Senhor para eles era, em primeiro lugar, era um culto público, que é uma coisa que alguns hoje não entendem, mas era público, está provado, era público, era aberto a qualquer pessoa, ok? E em segundo lugar, as pessoas traziam comida de casa, traziam aquilo que queriam, todas as semanas, ao domingo, eles juntavam-se, traziam, e ali cultuavam a Deus, o culto misturava-se com a refeição, e depois, no meio da refeição, lá o líder da igreja mandava sentar toda a gente, e naquela altura eles tomavam o pão e o vinho como símbolos da aliança. Era um tempo de comunhão. Cristianismo é um tempo de comunhão. E quando nós temos esta comunhão, quando nós desenvolvemos esta comunhão, quando nós nos sentamos a comer uns com os outros, quando nós partilhamos a palavra de Deus uns com os outros, nós estamos a desenvolver uma coisa excepcional. É que nós, nesta partilha prática e também intelectual, falando das coisas e partilhando também, porque também é espiritual, partilhando uns com os outros do amor, da oração, da palavra uns com os outros, nós estamos a desenvolver uma comunhão, nós estamos a desenvolver um abrir de novas oportunidades que a palavra de Deus nos traz. Porque algumas vezes eu posso estar aqui a pregar, mas alguém que ouviu a mensagem e viveu uma experiência que se relacionou com aquilo que está a pregar é capaz de dar a testemunha a alguém dizendo, olha, a mim aconteceu-me isto e aquilo que eu estive a pregar, ou aquilo que alguém estive a pregar, ou aquilo que você leu lá em casa, com o testemunho daquela pessoa, abre-se luz para uma grande novidade, e você percebeu de uma forma diferente, e nesse momento alimentou-se, teve prazer em alimentar-se, gostou do alimento, e o resultado aparece. Amém? E o resultado aparece. Porquê? Porque alimentar-nos é importante, nós desejarmos este alimento. Está certo? Meus irmãos, Deus é bom. E Ele quer que tu proves a sua bondade. Provar a bondade de Deus começa por nós comermos da sua palavra. Amém? Deixa-me só dizer, deixa-me só mostrar-vos aqui uma coisa interessante. Abram comigo no livro do Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus no versículo 9 e no versículo 10. Apocalipse 10, versículo 9 e 10 diz assim: Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Aqui fala de um livrinho, ok? Não vamos agora aqui entrar em questões proféticas, não quero entrar nisso, quero apenas mostrar-vos aqui uma coisa muito interessante, que se nós não percebemos isto, nós vamos perder a oportunidade da prova. A prova, ok? É essencial. Diz aqui: Eu pedi que lhe desse o livrinho. Disse ele: toma-o e come-o. Amém? Toma lá este livrinho e come-o. Quem é que está aqui que gosta de comer papel? Ok? Nesta altura, eles não comiam papel porque este livrinho não era feito de papel. Ok? Nem sequer era mais feito de pele de animais, ou então de papiro, que era de uma planta, ou desse género, mas não era papel, ok? Apesar que o papel também tem a sua origem no mundo vegetal, mas pronto, ok? Ele diz: toma-o e come-o. Agora reparem bem, ele fará amar o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho na mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como o mel, mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Há aqui uma característica muito interessante. O alimento da palavra de Deus possui estas duas características que são um contraste. É doce e é ao mesmo tempo amargo. A palavra de Deus, porque este livrinho que ele comeu também tem significado da palavra de Deus, é doce ao paladar, mas é amargo no ventre. Como é que nós podemos descodificar isto? O que é que a palavra de Deus está aqui a dizer? Porque se nós não percebemos isto, nós vamos perder a oportunidade de nós nos alimentarmos convenientemente. Ok? Reparem bem, o alimento da palavra de Deus possui estas características contrastantes: doce ao paladar, mas amargo no estômago. Como é que nós podemos entender? A resposta está na própria Bíblia. Ezequiel capítulo 2. Doce ao paladar, amargo no ventre. Vocês experimentarem comer a Bíblia, ela vai ser doce ao paladar e amarga no ventre. Ok? Se conseguirem, não é? Ah, mas a Bíblia essa é muito grande, mas tem um livrinho pequenino, ok? Não é a comida física, está certo? Ela é doce ao paladar, mas é amarga no ventre. Porquê? Ok? Nós temos que entender isto, meus irmãos, para que nós não possamos perder o nosso alimento e o prazer e a alegria de nos alimentarmos da palavra de Deus. Entenda isto. Deixa-me mostrar-vos aqui em Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde com a casa rebelde. Não sejas tu rebelde com a casa rebelde. Ok? Abre a tua boca e come o que eu te dou. Ok? Para quê? Para não seres rebelde com a casa rebelde. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim e nela estava um rolo. Vamos fazer aqui uma coisa que é importante perceber. No Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, a Bíblia era em rolos. Então, está certo? O rolo de Isaías. Quando Jesus leu o rolo de Isaías lá na sinagoga, era um rolo, e era um rolo grande que eles tinham. Estão a entender? O livrinho que está lá em Apocalipse é pequenino. Isto aqui era um rolo grande. Mas era a mesma coisa. A Bíblia, a palavra de Deus, neste caso o rolo dos profetas ou o rolo da lei. Diz: Então olhei e vi na mão que estendia para mim e estava nela estava um rolo. E estendeu diante de mim e nele está, e ele estava escrito tanto por dentro como por fora. As mesmas características que aparecem depois em Apocalipse. E nele se achavam o quê? Escritas lamentações, suspiros e ais. O livro do Apocalipse é lamentações, suspiros e ais. Mas não tem só isso. Também tem uma palavra de esperança. Está certo? Ouça com atenção o que diz no versículo, capítulo 3, versículo 1. E ele me disse, Ezequiel 3, 1. Filho do homem, come o que achares. Come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá-te comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas. E este rolo, deste rolo que eu te dou, eu comi o que era e era na minha boca doce como o mel. Ok? Qual é? E se vocês continuarem a ler, vão descobrir que a amargura, ou este sentido de fazer-se amargura no estômago, tem precisamente a ver com o aspecto de que a palavra de Deus tem estas duas características. Aquilo que às vezes é doce para nós, pode ser amargo para outros. Aquilo que nós aceitamos como verdade pode ser mentira e uma grande falsidade para outros. E se nós não nos apercebemos isto, ao nos alimentarmos e procurarmos também que os outros se alimentem da mesma forma como nós, quando eles não estão preparados para o fazer, aquilo que nós comemos torna-se amargo. Torna-se desilusão. O que é que eu estou a querer dizer? Jesus disse, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, o seguinte: não deitem aos porcos as vossas pérolas, nem deem aos cães as vossas coisas santas. Amém? Para que a palavra de Deus seja agradável, se torne agradável e não perca o seu aroma e o seu sabor agradável na tua vida, tu tens que saber com quem falas e o que falas a cada pessoa. Eu desejo que cada um de nós evangelize as pessoas. Falemos de Jesus às pessoas. Mas falar de Jesus é falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus pode oferecer à pessoa, não é falar de qualquer maneira como se estivéssemos a falar com uma pessoa crente. Porquê? Porque aquela pessoa que não entende a palavra de Deus, aquela pessoa que não aceita a palavra de Deus, aquela pessoa que rejeita, e reparem bem, o aviso de Deus a Ezequiel, ele diz: não sejas rebelde como a casa rebelde. Aqueles que são rebeldes naturalmente rejeitam a palavra. Estão a entender? E ao rejeitarem a palavra, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa extraordinária. Eles vão desdizer, eles vão maltratar, eles vão ferir e eles vão ofender. E às vezes acontece com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas. O que é que eu estou a querer dizer? Nós não podemos falar da palavra de Deus, podemos falar da palavra de Deus a toda a gente. Mas aquelas coisas que são mais preciosas, porque para nós são as coisas mais santas, temos de ter cuidado. Não é assim que nós fazemos na vida normal? Nós falamos às pessoas de muita coisa e falamos de tudo, mas aquelas coisas especiais guardamos para as pessoas que estão mais próximas de nós. Está certo? Tenho uma novidade para vocês, não levem a mal, mas há coisas que eu falo com a Irene que eu não falo convosco. Os irmãos aceitam isso? Há coisas que nós são tão preciosas para nós que nós não podemos deixar que as pessoas ridicularizem. Amém? Quando nossos irmãos vão fazer jejum e oração, muita gente vai ficar assim: mas tu fazes isso? O que é isso? Isso é uma coisa fanática. Vamos ver com quem é possível. É preferível dizer às pessoas: hoje estou num dia em que eu quero fazer um pouco de... Para aquelas pessoas que criticam, dizem mal, diga às pessoas: hoje estou num dia de dieta, porque também está a fazer uma dieta. Hoje estou num dia especial, estou em dia de festa. Também está a fazer uma festa. Estão a entender? Não vamos deixar que as pessoas possam desdenhar aquilo que para nós é precioso. Aquilo que para nós é precioso. Amém? O amor de Deus para nós é precioso. Deus ama-nos. Deus ama-nos com maior... em que chega ao nosso espírito, à nossa alma, o mais profundo do nosso ser. Mas eu não vou deixar que esse amor... que Deus me ama e que Deus me tem dado e que Deus tem enchido o meu coração, eu não vou partilhar com qualquer pessoa de qualquer maneira. Eu vou partilhar quando o Espírito de Deus me guiar. Esta pessoa, ela pode receber esta palavra, ela recebe esta palavra. Foi assim que Jesus disse. Jesus, quando mandou os seus discípulos, ele disse: vão às aldeias, não levem nada para comer, não levem nada para vestir, vão às aldeias e aquela casa que vos receber, ok? Vocês, quando chegarem a essa casa, digam: a paz de Deus seja convosco. Se eles forem dignos, a paz de Deus ficará com eles. Se não forem dignos, voltará para vós. Amém? Jesus está a dizer que há pessoas que são dignas do nosso tempo, da nossa energia, do nosso amor, e há pessoas que não merecem nada porque eles não querem. Eles vão gozar, vão destruir, vão desdenhar. E, meus irmãos, aí estamos uma oportunidade. Se a pessoa não quer, nós não damos mais oportunidade. Porque hoje, com atenção, há quem precise e eu vou gastar a minha energia, o meu tempo, a minha alegria com quem quer. Amém? Há pastor, e quem não quer? Eu vou orar por eles. Devo orar por essas pessoas. Não estou a desprezar as pessoas. Porque algumas vezes as pessoas não querem porque ainda não é o tempo. Amém? Quero dizer um exemplo. Eu hoje vou só falar sobre o provar, o ver fica para a semana que vem, está bem? Ok? Nós temos uma seguida de oração, vou continuar depois com a questão do ver, ok? Mas ouça com atenção. Quero um exemplo na Bíblia. Houve um homem que um dia estava a assistir a uma morte de alguém inocente, e ele estava ali a assistir, e no seu coração, pelo menos aparentemente, ele não se comoveu com nada e ainda gostou de ver aquilo. Porque a Bíblia diz que este homem, tanto as pessoas que iam matar Estevão, que iam apedrejar Estevão, colocaram as suas vestes aos pés deste homem, que se chamava Saulo. Ok? E naquela altura, quem quando se colocava aos pés, as roupas aos pés daquela pessoa, para ir fazer aquele ato horrível, significava que aquela pessoa era a pessoa que tinha autoridade e que concordava e que estava ali para aprovar com a sua autoridade aquele ato de injustiça em que estava a matar um homem simplesmente porque ele queria e porque ele acreditava de forma diferente. Amém? Já pensou que o cristianismo começou assim? Começou em nós acreditarmos de forma diferente, contra tudo e contra todos. Amém? Nós não podemos perder esta característica de acreditar de forma diferente, contra tudo e contra todos. Acreditar o que a palavra de Deus diz contra tudo e contra todos, não há problema. Amém? E se às vezes por isso nós perdemos amigos, há pessoas que não querem saber de nós, ou essa coitação, eles é que não sabem, mas eles é que estão a perder a melhor oportunidade, estão a perder os melhores amigos e estão a perder a melhor oportunidade de serem ajudados. Porque nós não ficamos ofendidos quando nos magoam, nós não ficamos magoados quando nos tratam mal, nós somos capazes de perdoar e que podemos outra vez abrir as mãos para ajudar essas pessoas. Amém? Por isso as pessoas que nos rejeitam não sabem o que estão a fazer. Se eles soubessem, estão a rejeitar os melhores amigos. As pessoas que os podem ajudar na melhor altura. Amém? Estão a entender? Então, nesta altura, quando o Paulo estava ali a dizer aquilo, Paulo, o grande Paulo que nós vimos, o grande Paulo que se tornou o grande estruturador da fé cristã, este grande Paulo, naquela altura, não estava pronto para receber a palavra. Amém? Se alguém o tentasse evangelizar, levava com uma pedra em cima da cabeça. Se alguém o tentasse com amor, não se apanhou moscas com vinagre, eu vou tentar com amor, ok? Levava com, daquela medida mesmo grossa, mesmo valente, ok? Que a pessoa saia dali e saia com a cabeça a doer. Estão a entender? Paulo não estava pronto, mas quando esteve pronto, tornou-se aquilo que nós, que a Bíblia conta de Paulo, não é? Sofreu mais que os outros todos. Ele conta mais que os outros todos, mas ele disse, mas nunca fiquei abatido. Ok? Sofri perseguições, mas não desanimei. Passei necessidade, mas não deixei de lutar. Okay? Foi ou não foi o que Paulo disse? Amém? Estão a entender? Algumas vezes, meus irmãos, ouça, qual é a razão porque nós não devemos tentar antecipar ou tentar obrigar as pessoas a aceitar aquilo que nós aceitamos? É porque normalmente isso vira-se contra nós. Isso vira-se contra nós. E se eu estou aqui a falar de nós provarmos, de nós apreciarmos a comida dos céus, amém? A palavra que desceu dos céus, Jesus Cristo que trouxe a palavra da vida, espírito e vida, nós não podemos permitir que essa palavra seja desdenhada, seja maltratada, quem ainda não está pronto para receber o Evangelho. Amém? Nós temos que saber ser dirigidos pelo Espírito Santo, ok? E o Espírito Santo vai-te guiar à pessoa que precisa de ouvir, precisa que tu ores por essa pessoa, precisa da tua oração, precisa da tua ajuda, ele vai-te guiar à pessoa que está mesmo madurinha, à pessoa que está pronta a receber o amor de Deus. Amém? Sabem porquê? Porque ele é que sabe, e ele é que sabe quem é que está pronto para receber, ser convencido. E o Espírito Santo é que convence, não somos nós. Não é? Então, essa coitação, uma das formas de nós perdermos este apetite ou o prazer de provar a bondade de Deus na sua palavra é nós gastarmos tempo com a tentar discutir ideias. Ah, vou discutir ideias, vou aqui rebater ideias. Não, tu estás enganado, tu és uma seita e não sei o quê. Deixem-se disso, ok? Nós estamos cá para passar amor. A palavra de Deus é amor. Está certo? A palavra de Deus é poder. Ouça com atenção. Quando a palavra de Deus é passada em amor e encontra ali o terreno certo para germinar, ela germina sempre em poder e a vida das pessoas transforma-se. Amém. Aleluia. Os resultados começam a aparecer. Provai e vede que Deus é bom. Vamos provar a bondade de Deus. Ok? Vamos provar a bondade de Deus. Vamos entender as coisas que o Espírito Santo ensina. Vamos entender o que Deus ensina pela sua palavra. E ao entender, vamos aceitar com o coração. Mas quando aceitamos com o coração e deixamos que essa palavra se faça vida em nós, não a vamos partilhar de qualquer maneira. Partilhemos com inteligência, com sabedoria e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? E deixem-me terminar com isto para a semana. Voltamos aqui ao ver, está bem? Vocês, não há problema? Passou um anjo qualquer ali fora. Ok. Deixem-me terminar com isto. Eu acredito, meus irmãos, que profeticamente, e de há uns anos para cá, o Espírito de Deus tem mostrado isso, e eu acredito nisto sinceramente. Eu acredito que há momentos na vida da igreja e na nossa vida, e quando falo da vida da igreja, é a nossa vida, ok? Em que nós passamos por momentos em que parece que tudo está a correr bem e tudo está a funcionar e nós sentimos, isto é o céu, não é? Aquela expressão, uau, não é? Sabem o que quer dizer uau, não sabem? Assim, uau. Então, alguns dizem, ok? É aquela que, está tudo a correr bem, não é? Mas a nossa vida, muitas vezes, nós passamos, como naturalmente, a vida tem ciclos. Nós vivemos num clima em que nós temos o verão, o inverno, o verão, o outono, o inverno e a primavera, não é? Eu sei que agora está tudo trocado. Algumas vezes, não é isto aqui, temos uma primavera que não foi primavera, não é? Vamos entrar agora neste fim de semana no verão e vai ser um grande verão. Pelo menos em setembro, que é quando eu vou de férias. Ao menos os irmãos concordam comigo? Amém. Que estão prontos a orar, Senhor, dá uma boa semana de setembro ao pastor João Pedro. Amém. Ok? Ouça, mas nós temos assim, naturalmente, por exemplo, os ciclos do verão, ou os ciclos de, tanto da os ciclos, como é que se chama isto? Das estações do ano, obrigado, das estações, não é estações de comboio, estações do ano, ok? Fazem o quê? Fazem com que, por exemplo, uma árvore de fruto, nesta altura, possa estar cheia de fruto. Mas quando chega o outono, começa a perder a folha. A árvore está a passar um momento mau. Não, está apenas a preparar-se para a nova vida. E eu acredito, e para mim isto é profético na vida da igreja. Nós na igreja, meus irmãos, passamos momentos em que parece que tudo está a correr bem. E vocês, alguns podem estar a experimentar momentos maravilhosos. Mas se calhar há outros que estão a passar por momentos em que parece que as coisas estão um pouco mais ali intranquilas. Se você se mantiver firme, se você se alimentar desta palavra, se você tiver prazer em se alimentar da palavra de Deus, próxima estação, o fruto é maior. Amém? Próxima estação, o fruto é maior. E pastor, onde é que eu estou? Estou na primavera, estou no verão, estou no outono. Ouça, deixe estar, ok? Eu não sei onde é que você está, o lavrador é que sabe. O agricultor, ok? Que é Deus. O que eu sei é isto. Eu sou aquele que rega aquela coisa. Deus é que dá o crescimento. Se Deus é que dá o crescimento, se Deus é que dá isso, o que interessa é, seja em que estação estiver, você está num processo de sempre crescimento. Amém? Nós estamos a crescer. Está certo? Nós estamos a crescer. Diga lá comigo, eu estou a crescer. Eu estou a crescer. Por isso eu digo aos meus problemas. Por isso eu digo às minhas dificuldades. Por isso eu digo às minhas lutas. Eu sou mais que vencedor. Eu me alimento da palavra de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Por essa razão, o meu coração está cheio da palavra de Deus. Por isso eu vou crescer. Eu vou vencer. Eu vou dar fruto. A minha vida é abençoada em Cristo Jesus. Amém. Amém. Dê um beijinho à pessoa que está ao pé de si e diga, tu és um vencedor. Amém? Aleluia. Tu és um vencedor. Amém. Ele está a namorar, não te vi. Aleluia. Vamos louvar a Deus. Vamos também servir a Deus com a nossa oferta. E depois iremos concluir o nosso culto com oração. Está certo?